Sinto muito, meninas. Podem tentar, mas não vai dar. Aqui o velho Wally já tem o seu par. Que eu? Bye, bye. Vocês podem ficar com o resto e com aquilo que sobrou, mas não convidem a Lily, porque ele já me convidou. Oh, vocês ouviram isto? Ouviram? Sorte a tua. Até um dia. Ah, tu és mesmo adorável. Tu é que és. Então vamos ao baile juntos. Mas é claro. Pois, está dito. Sabes, é tão bom não termos de nos tentar a implorar que o único tipo com quem nós queremos ir nos convide. Aquele sentimento tão desesperado, tão carente, tão... Convida-me, convida-me, convida-me, convida-me, convida-me, convida-me. Então assim, olha. Convida-me, desapareção. Convida-me, convida-me, convida-me agora. Convida-me, convida-me agora. Foi assim que tu me apanhaste? Sim, nem mais. Miley, tu não acreditas que... Isto! Vai fazer o gato lá à moto e convidar-te para ir ao baile, pois não? Tens razão. Tens razão, estou a portar-me como uma tontinha apaixonada, mas o que tiver de ser será. Tens toda a razão. É assim mesmo. Vemo-nos mais logo. Para mim, o que tiver de ser está bem. Afinal, eu sou independente, madura, forte e segura. Convida-me para o baile! Convida-me para o baile! Ah... Solteiros, é uma pena. É tão triste. Tu és tão querida. Como é que és querido? Tu ainda és mais. Obrigada, tu és a miúda mais querida que eu já conheci. Tu és... Olá, Miley. Oh, Gabe! Ai! Nem vi que estavas aí. Onde é que tu vais? Vais a... Vais para ali? Sim. Não. Quer dizer, eu vou para a aula de inglês. Oh, está bem. Então, nesse caso... Viras à tua direita, depois do cartaz do baile, e outra vez à direita, depois do cartaz do baile que tu já viste. Ah, pois. Estou a ver. Mas despacha-te. É sempre bom ter um par para o... baile. Um par para o baile... para o ba... vai... Oh, gato às 3 horas. Desperdicei um golpe de cabelo com o Oliver? Foi, ele é um gato para mim. Oh, tão querida. Buiu, buiu. Sabem o que é demais em Joa? Beijos! Despacha-te! Vem o Gabe, dá-me o teu perfume! Oh, está bem, está. Depressa! Espera, isso não é o meu perfume, é a minha... Arma de defesa! Pelo menos ele reparou em ti, não foi? Olá, Gabe. Olá. Cá estás tu outra vez. Andas a perseguir-me. Cá estamos nós. Outra vez. Eu vim só comer qualquer coisa. Oh, eu vim buscar uma cola light, pobre em calorias, porque eu tenho de manter a linha para os rally papers que aí vêm. Os bailes, jogos de futebol, bailes, sei lá, o próximo baile. E a... Por exemplo, bailes. Por favor, diz-me que achaste amoroso. Miley, tu estás bem? Não, estou mal. Porquê é que tu não percebes que eu quero ir ao baile contigo? Disse ela a sorrir. Miley, eu adorava. Yes! Mas não vai dar. A Teresa Hartman já me convidou esta manhã. Oh, problema. A Teresa é impecável e... aposto que até vai depilar as costas. O quê? Não é por nada. Bye-bye. Vê as coisas pela positiva. Agora já não tens de te preocupar com o penteado, nem com os sapatos, nem com o vestido perfeito que vai flutuar à tua volta quando estiveres a dançar com o teu par naquela romântica pista de dança, pensar que és a rapariga mais bonita à superfície da Terra. Então, Amy, eu estava a pensar na hipótese se tu não fosses ao isto é, pronto, ao evento, à celebração da Santa, não é? Talvez eu e tu pudéssemos, enfim, ir os dois juntos ou em carros separados, se for mais confortável para ti. Podíamos ir juntos ou em carros separados, pode ser. Uau! Tu estás a ser tão querido! Mas para te dizer a verdade, eu prefiro esperar que alguém melhor me convide. Desculpa! Oh, obrigado pela honestidade. Pobre Aaron. É, coitadinho. Bolas, ainda bem que eu já não estou nesse clube. Não há coisa pior. Mas tem um lado positivo, afinal de contas. Sofrer ajuda-nos a ganhar experiência de vida. Sabes, Lily, tu devias escrever um livro. Sobre quê? Não interessa, desde que pares de falar. Volto já. Olá, Aaron. Eu saio, desculpa. Não! Não saias, senta-te. Eu só queria dizer... eu vi o que se passou com a Amy e acho que foi uma injustiça. Qualquer miúda ficava feliz por ir ao baile com alguém como tu. Estás a falar a sério? Claro! Não te esqueças que tu és o maior. Oh, então queres vir comigo? Continua a andar! Mamá Miley. Bolas! Miley é comigo. Tu queres ir ao baile comigo? Não. Quero, pois. Oh, yes! A minha melhor amiga nem vai acreditar nisto. Estou, mãe? Tu nem vais acreditar. Bem, eu vi o filme todo assim que saíste da mesa. Oh, sabes que mais? Eu estou a fazer uma boa ação e sinto-me bem por isso. Oh, Gabe, vai ser tão divertido. Agora ainda me sinto melhor. Oh, yeah, yeah. Bom dia, pai. Bom dia? Já são 2 da tarde. Pronto. Então boa tarde, mestre Tic-Tac. Uau, parece que alguém acordou com os pés de fora. Sim, é verdade. Há 6 horas atrás, Jackson! Por isso é que estás resingão. Está a precisar de fazer opus. E tu precisas de umas boas palmadas. Sabes, eu deixei de voltar da universidade porque tu disseste que tinhas saudades de casa. Agora quem tem saudades sou eu. Saudades de te ver fora de casa. Lá porque a primeira vez não resultou, não quer dizer que não tentes de novo. Oh pai, e se eu não quiser ir para a universidade? E fazes o quê? Tu tens de ter planos para o teu futuro. Eu tenho um plano. Herdar metade do teu dinheiro e escrever a biografia não autorizada da Miley. Dito e feito. Oh, podes crer que estás feito. Quando é que dás o corpo ao manifesto e achas como homem? Amanhã de manhã vais inscrever-te na Universidade Comunitária de Malibu. Eu estou a compreender-te, pai, e agrada-me o facto de estares tão preocupado com o meu... Que cheirinho fantástico! Fizeste alguma coisa diferente? Por acaso até fiz. A meio do ciclo de enxaguagem juntei só um dedal de amaciador. Faz toda a diferença do mundo. Oh, não há dúvida. Oh, é tão agradável quando alguém repara no nosso esforço. Espera aí, estávamos a falar da universidade? Oh, pois. Desculpa, eu não queria mudar... É, que chão tão brilhante! Andas a limpar o chão com alguma coisa diferente. Estou a pensar nisso. Amanhã, universidade, AM, isto é, logo de manhã. Não, AM significa amanhã e não de manhã, senão era DM. E depois eu é que tenho de ir para a universidade. Uma autobiografia da Miley. Até que era uma boa ideia. Não era? Vai tomar banho! Jackson Rod Stewart, são 9 horas da manhã e eu quero esse traseiro inteiro no teu carro a caminho de uma educação superior nos próximos 2 minutos. Pai, eu não me sinto nada bem. Oh, pobre rapazinho. Uhum. Parece que estás com uma crise de eu acho que o meu pai é um idiota. Eu nem sempre estou a preparar alguma. Algumas vezes fico mesmo doente. E agora, além de me doer a cabeça, por tua causa, também me dói o coração. Era bom se acreditasse em mim de vez em quando. E também era bom se te lembrasses de tapar esse marcador que tens no bolso. A alergia já se espalhou até ao rabo. Agora vai mudar de roupa, está bem? Está bem. Pintinhas, eu tentei isso quando tinha 13. Eu tentei isso quando tinha 13. Eu tentei isso quando tinha 13. Tu cuspiste-me no olho. Podes crer? Sim, podes crer. Só queria agradecer-te pela coragem para teres um segundo filho. Cada um desenvolve-se ao seu próprio ritmo. Se isso te faz mais feliz, pai. Eu digo-te uma coisa que me encheu de orgulho. A maneira como tu te disponibilizaste para ires ao baile com aquele pobre diabo, isto deve significar muito para ele. E não me custa nada, o Aaron é impecável. E às vezes sabe bem fazer alguma coisa só porque é a coisa certa. Sim, estou. Ei, Ana, David Archuleta. Olá, David, novidades? Ah, eu vim cá gravar e lembrei-me de quando falámos sobre fazer um dueto juntos, lembras-te? Oh, claro, adorava. E pode ser quando quiseres menos. Esta noite? Exatamente. Então, tu aceitas? Claro. Oh, fixe. Quando? Esta noite? Esta noite? Esta noite? Tu não me estás a ouvir bem ou quê? Não, Eu sei que foi em cima da hora, mas eu vou-me embora amanhã e queria muito trabalhar contigo. Mas se não podes, eu entendo perfeitamente. Não, Eu só ia dizer que... Posso cancelar o que ia fazer. Até mais logo. Adeus. Sabes, amanhã vou arranjar-te uma coleira com guizos. Blin, blin, blin, blin, blin. Miley, Miley, Miley. Uou! Não há razão para dizeres três Mileys. Há uma explicação razoável para... Partir o coração do rapaz. Calma aí, pai. Acho que te está a faltar um pouco de perspectiva. Sabes, se eu for ao baile com o Aaron, faço um tipo feliz. Mas fizer este dueto com o David, vou fazer milhões de pessoas felizes. Por isso, eu acho que o Aaron, se soubesse disto, era o primeiro a insistir para que eu faltasse ao baile. E se não insistisse, eu também não queria sair com um tipo assim tão egoísta. Oh, e mais uma coisinha. Afinal, ele aproveitou-se de mim, sabias? Encurralou-me para eu sair com ele esta noite. Por isso, acho que aquele rapaz deve-me um pedido de desculpas. Toma lá. Para que é isto? Se tu te vais enterrar assim tão fundo, vais precisar disso para sair de lá. Eu sou um diamante ao pé do Jackson. Se isso te faz feliz, querida. Desculpa, mas... Não, esta não serve. Aaron, ouve, eu... Na vida, dá-se muitas voltas, mas... Não, Vá lá. Vá, toca. Toca, sua lengrinha sem fibra, toca. Oh, não. Eu toquei. Porquê que tocaste? Corre. Miley! Ei, hey, olá. Está tudo bem? Aaron! Olá, Porquê que já estás de smoking? Oh, por acaso é do meu pai. A avó está só a dar-lhe uns retoques. Sim, já agora eu queria só... Aaron, quem é que tocou? Você deve ser a Miley. Oh, estás a ver, Aaron? Eu não te disse que uma menina bonita ia acabar por te apanhar. Sim, já agora eu queria... Ei, avô, estavas enganado. O rapaz não inventou a miúda. Perdeste a aposta, avô. Tu vives com os teus avós? Não. Os meus pais foram comprar uma câmara fotográfica para esta noite. Uma câmara? Para fotografarem o primeiro baile. Nós viemos de Pittsburgh assim que soubemos a novidade. Os voos de última hora são mais caros, por isso tivemos de abrir mão do nosso pé de meia. Pé de meia? Ah, sim. Mas valeu a pena só para ver o meu querido netinho assim tão feliz. Oh, vó, vó, por favor. Oh, está bem, eu deixo-vos sozinhos. Não. Para com isso, larga o frigorífico, não há nada para comer. Desculpa, a minha avó. Claro, não. Não faz mal. Eu desculpo. Porque, afinal de contas, o perdão é a coisa mais importante do mundo. porque é isso que nos torna humanos e nos separa do reino animal. Um dia podíamos ir ao jardim zoológico e então eu podia explicar-te porque é que eu não pude ir ao baile contigo e até aposto que tu vais fartar de rir. Ah, depois vemos-nos na escola. Beijinhos à avó. Adeus. Adeus, Miley. Oh, macacos me mordam. Uma hora nisto é demais. Passamos ao plano B. Então, rapaz, como correu a inscrição? Não correu, está bem? Eu fui até lá, fiquei à espera, a mulher chamou o seguinte e não me apeteceu ser o seguinte. Nem me apeteceu ser a seguir ao seguinte ou a seguir ao seguinte do seguinte. Do seguinte. Acho que saltaste um seguinte. Não, esse foi-se embora antes de mim. Jackson... Não, ouve, pai. Eu não fui feito para a universidade. Eu durmo até ao meio-dia, gosto de tostas com mel, jogo futebol online com o miúdo da Islândia e depois faço uma cesta até o jantar aparecer. Este é quem eu sou e tens de me aceitar, de compreender. Não faças ondas. Eu acho que já sei qual é o problema. É perfeitamente natural uma pessoa ter medo de ir para a universidade. Medo? Tu achas que eu tenho medo? Tu achas que o Jackson Rod Stewart tem medo? Eu estou cheio de medo! Deixa lá, filho. Deixa lá. Mudar é sempre assustador. Mas eu sei que tu és muito corajoso e muito esperto e vais conseguir. Não vou nada, pai. Olha para mim. Estou um farrapo. Tudo bem, filho. Se não queres ir para a universidade, não és obrigado. A sério? Não estou a brincar. Se tu queres trabalhar para o rico o resto da tua vida, por mim não há problema. Para o resto da minha vida? Ai, as minhas costas! Jackson, acorda! A Miley Stewart é na Montana! Oh, não! Eu acabei de revelar o segredo! Qual segredo? Ela revelou no concerto final de despedida há mais de 50 anos! Oh, sim, é verdade! Eu perdi esse porque estava... Jackson! A Miley Stewart é na Montana! Tu és a pior amostra de empregado que eu alguma vez tive! Estás despedido! Mas o que é que eu vou fazer? Eu não cheguei a tirar nenhum curso! Isso é o teu problema! Eu tenho de ir para a universidade! Obrigado, pai. Eu vou ter de deixar àquele miúdo uma boa herança. Something to show you. Your smile never shout. You stand out in the crowd. You make the best of every situation. Correct me if I'm wrong. You're fragile and you're strong. A beautiful and perfect combination. Está tudo bem? Desculpa, David. É que eu não consigo. Foi do pão de alho que comi, não foi? Não, não, não foi disso. Mas para a próxima talvez seja melhor mascares uma pastilha de mentol. Então foi o quê? Oh, não, quando eu te liguei julgaste que era o David Cook. Não, não. É que eu... Eu fiz uma promessa e agora gostava de cumpri-la. Ah, então tudo bem. Faz o que tens de fazer, eu entendo, a sério. Obrigada. Tchau. Pesca. Tens algum valete? Vai à pesca! Aldrabão, eu sei que tens um valete. Como? Olhei para as tuas cartas quando foste à casa de banho. Porquê? Porque nunca mais te despachavas. Batuteiro! Aldrabão! Batuteiro! Aldrabão! Batuteiro! Aldrabão! Chega, seu velho caduco! Agora vais ver! Estou cheio de medo!